palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra de Maria Olegária, realizada no dia 18 de setembro de 2011, na Casa Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, 603, bairro Itatiaia, Duque de Caxias. O tema, A Carne é Fraca. Com vocês, a palestra de Maria Olegária. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine nesse momento em que nós vamos ter a oportunidade de fazer uma reflexão sobre um assunto que nós escolhemos para meditar, para estudar aqui hoje, do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 7º da primeira parte, em que Kardec intitula, dá o seguinte título: A Carne é Fraca. E de onde Kardec buscou essa expressão? Então a gente vai até Mateus, capítulo 26, o item 31 até 45, em que Mateus narra quando Jesus, antes de ser preso, antes dele pego para a crucificação. Então ele vai, Jesus, com Pedro, e mais um discípulo muito querido, ele vai até o monte de Getsemane. E lá ele busca a oração, porque ele já vinha sentindo o seu coração muito apertado, prenunciando algo que iria acontecer. E ele passa isso para os discípulos. E os discípulos também estão muito tristes, muito angustiados. Então ele vai com Pedro, vai até o monte e lá deixa Pedro com o discípulo querido e vai orar sozinho e pede que eles fiquem ali orando e vigiando. Então Jesus passa algum tempo e retorna. Quando Jesus retorna, vê que Pedro está dormindo a sono solto, e o outro discípulo também. Então Jesus disse: Pedro, pedi que você ficasse aí vigiando e te encontro dormindo, companheiro também. É necessário vigiar e orar, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então essa expressão, a carne é fraca, Kardec pega e faz um artigo na Revista Espírita de 1859, que nos dá a explicação sobre isso. Por que essa expressão, a carne é fraca? Ah, eu estudo espiritismo, mas você sabe, né? Na hora H ali, a gente acaba não fazendo. Porque também, né? A carne é fraca. A gente não ouve essa expressão? E a gente se desculpa com isso, né? Ah, perdi a mesma estribeira. Falei o que eu queria, também você sabe, né? A carne é fraca. E por aí vai esse desculpismo todo nosso de que a carne é fraca. Mas a gente tem uma amiga que fala assim: ah, a doutrina é muito sem graça, porque acaba com as nossas gracinhas. E é verdade, né? Vem Allan Kardec nos conscientizar do que é isso e por que essa expressão. Então ele diz assim: há tendências viciosas, nós temos tendências viciosas, os nossos vícios. Quando a gente fala em vício, a gente pensa em quê? No cigarro, não é? Na bebida, não é? Na comida, não é assim? Porém, esses vícios que aqui Kardec vai registrar, obviamente os vícios materiais, que ele vai explicar por que que acontece. Esses vícios são morais, são espirituais. Então ele diz assim: Há tendências, tem tendências viciosas que são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes dependentes do organismo e, por esse motivo, menos responsáveis são julgadas. São julgados os que a possuem. Consideram-se como tais as disposições, a cólera, a preguiça e a sensualidade. Então, essas três disposições que parecem regidas por um desequilíbrio físico, na realidade elas são espirituais. Kardec nos explica assim. Depois ele continua. Hoje, ele fala, está plenamente reconhecido por todos os filósofos que nós temos as nossas tendências, nós temos nossos instintos, mas que isto não é o corpo quem faz, e sim o espírito. E ele dá o exemplo da música. Então ele diz, se você tem uma pessoa tem uma tendência para a música, ela tem aquela bossa para a música, essa é a expressão que ele usa, bossa. Nós dizemos que ele não é o corpo nem o cérebro que está fazendo aquilo, mas já é algo que ele tem, não é? Que não é do corpo e que produz aquele gosto, aquela tendência. E ele continua. Também, da mesma forma, se há esta, né, injunção sobre o cérebro, da mesma forma em todos os órgãos. Aí ele diz, o espírito é deste modo, o artista, aquele que molda, aquele que faz o próprio corpo. Por ele talhado, por assim dizer, a feição das suas necessidades e manifestações das suas tendências. Então é o espírito que rege. É o espírito que comanda. Quando a gente fala, comanda o show, né? Então esse show que nós vemos aqui na Terra, esse show que nós vemos aqui no lado material, é comandado pelo espírito e não pelo nosso corpo. E ele continua. Desta forma, a perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser produto de criações distintas para ser resultado do trabalho espiritual. O que que ele quer dizer com isso? Que as raças mais evoluídas, aquela disposição física que a gente vê nelas, já é uma disposição espiritual. Por quê? Porque vai entrar a educação, a cultura, o estudo, o entendimento, vai entrar isso tudo. E isso transforma o corpo. Olha que coisa interessante, né? Por que que hoje em dia, ou hoje mais do que antes, a população está mais bonita? Vocês já repararam isso? Às vezes a avó é feia, o avô é feio, que é o nosso caso. Os netos são lindos. Já repararam? Não é? É isso, porque é uma questão de educação espiritual. Os nossos pais tinham menos educação do que nós. Espiritual, né? E nós já estamos nos educando mais espiritualmente, apesar da licenciosidade que vigora na nossa sociedade hoje, de desrespeito, né? De licenciosidade mesmo. Mas nós temos nos preocupado em nos educarmos mais. Alimentação, não é assim? Pelo menos a gente vê em todo lugar, televisão, jornal, revista, vindo aquela orientação para alimentação, para o sono, para a vida. Hoje não tem mais? Muito mais. Nós sabemos muito mais do que os nossos pais sabiam. Nós temos hoje muito mais acesso à educação. Agora, óbvio, a gente se educa ou não. Nós sabemos que uma coisa não é boa, mas eu continuo fazendo. Aí a gente está sabendo, mas nós estamos fazendo. Nós não queremos nos educar, mas nós já temos mais acesso. E vamos tendo mais e mais e mais, até que chega um dia que a ficha cai, em que a gente, né, realmente se determina que vai mudar. Não é assim? E Kardec continua, certo é que a iguaria, a comida, não pode exercitar o órgão do paladar, uma vez que com ele não tem contato. É, pois, o espírito, cuja sensibilidade é despertada, que atua sobre aquele órgão, pelo pensamento. Enquanto que a outra pessoa permanecerá indiferente à vista da mesma iguaria, da mesma comida. Vamos dar um exemplo, a feijoada. Tem gente que fala feijoada, já enche a boca d'água e se prepara. Não é assim? Então, o que é? É o espírito que já atuou no pensamento e já atingiu o corpo. Tem pessoas que falam, é uma feijoada. Feijoada? Não é assim? Churrasco, tem um churrasco. A gente se apronta e vai. Tem pessoas que nem dormem, né? De véspera, pensando no churrasco. E tem outras que... Então, é o espírito, não é o corpo, que dá essa vontade. É isso que Kardec está nos explicando. Daí a nossa educação, não é mesmo? Há pessoas que de noite trabalham, de noite aquela sopinha de legumes, aquela sopinha de inhame, aquilo satisfaz. Tem pessoas que tomam sopinha, né? O marido vira para a mulher, e agora? O que, que tem para jantar? Não é assim? É o espírito. Então, a glutonoria não é do corpo, é do espírito. Então, nós vamos, com a doutrina dos espíritos, nos educando. O doutor Juvanir, que dirigiu a federação até bem uns 8 anos atrás, nós tivemos o prazer, a honra de ouvir vários estudos do doutor Juvani no Centro Bezerra de Menezes do Estácio. E ele dizia sempre, a doutrina dos espíritos é uma doutrina de educação. E é mesmo. Aqui Kardec nos dá uma aula de educação. Ele vem nos dizendo que tudo isso é coisa nossa. Aí ele diz mais, e ainda por esse mesmo motivo, é que a pessoa sensível facilmente verte lágrima. Mas não é a lágrima que dá a sensibilidade, concordam? É a sensibilidade do espírito que faz verter a lágrima. Não é assim? Não é desse jeito que as coisas funcionam? Então ele continua, sob o império da sensibilidade, o organismo condiciona-se à disposição normal do espírito, do mesmo modo porque se condiciona à disposição do espírito glutão. Então o espírito muito guloso, o organismo vai estar condicionado àquela gulodice dele. O guloso, como é que ele é, o espírito guloso? Como é que vai ser o corpo dele? Rechonchudo, não é? O espírito que não é guloso vai ser magro. Então é o espírito, não é o corpo. Ah, eu não como nada, mas eu engordo, né? Não tem pessoas que falam isso? Como nada, mas não engordo. Então nós temos uma conhecida que fala isso, mas a outra amiga que vê falar não come nada de arroz e feijão, mas come pão demais. Ela não se alimenta corretamente. Então, ela é muito gulosa para a massa. Fica bem, bem claro que é o espírito é que vai moldando o nosso corpo. É o espírito que vai nos dando a feição. É o espírito que vai nos dando a forma. Fica bem claro aqui com Kardec. Aí ele diz assim, seguindo essa mesma ordem de ideias, compreendes que um espírito irascível, aquele espírito, sabe o pavio curto? O irascível deve encaminhar-se para estimular um temperamento bilioso, do que resulta não ser um homem colérico por bilioso, mas bilioso por colérico. Então, a pessoa irascível, ela vai desenvolver uma doença de fígado, de baço, de pâncreas, porque são órgãos, aqui ele fala do fígado, da bile, são órgãos que se unem. Meu fígado não está bem, por isso eu estou tão nervoso. Não, o fígado não está bem, por isso eu estou nervoso, não. Eu estou nervoso, por isso o fígado não está bem. É isso que Kardec nos diz aqui. O mesmo se dá com todas as outras disposições instintivas. O espírito indolente, aquele que é preguiçoso e fraco, deixará o organismo em estado de atonia relativa ao que ele é. ao passo que o ativo, o enérgico, dará ao sangue, como aos nervos, qualidades também enérgicas, trabalhadoras, dispostas. É o espírito que faz isso. A ação do espírito sobre o físico é tão evidente que não raro vemos graves desordens orgânicas que sobrevivem a violentas comoções morais. Nós não vemos pessoas que recebem uma notícia e adoecem? Não vemos pessoas que passam por um problema, passam por qualquer trauma e que embranquecem o cabelo do dia para a noite? Nós temos pessoas assim no nosso relacionamento. O cabelo ficou branco. A comoção moral é tão grande que o organismo não resiste àquele golpe do espírito, por falta de fé. Porque minha mãe diz assim: minha filha, trabalho não mata ninguém. O que mata é a preocupação. Aí eu acrescento para ela: mamãe, então eu não vou morrer, porque eu já não me preocupo mais. Como você não preocupa? Não preocupo, mamãe, porque ela sempre preocupou comigo, que ela é do interior, que morei no Rio de Janeiro e tive 5 filhos. Então ela achava aquilo sim demais, né? Como é que é cuidar de 5 filhos numa cidade grande? Sempre preocupou. Então eu falo: mamãe, é o seguinte, nós fazemos a nossa parte, a outra fica por conta de Deus. Se o filho não atender, ah, mas minha filha, o filho, se não atender, demos todas as orientações. É filho dele, não é? Aí eu falei: ó, meu senhor, tá aqui, eu fiz de tudo, é seu filho, então agora você toma conta. Então nós temos uma amiga que também teve muitos filhos, e que os filhos iam de noite para noitada, para night, né? Balada em São Paulo, aqui é night. Ia para night. Ela dormia. Aí a outra amiga falou: como você não consegue dormir? Ela falou: olha, ela é espírita. Antes dele sair, eu faço uma prece. Oro e peço que Deus cuide deles. Depois, quando ele chega, eu faço de novo a prece, agradeço. Porque dizer para não ir, não vão atender. Então, eu faço a prece e relaxo. Meu senhor cuida deles, bondosamente espirituais cuida. Então, essa pessoa tem fé, não é? Ela tem fé. A preocupação nossa é a falta de fé, porque o nome já diz, pré-ocupação. A coisa ainda nem aconteceu, nem sabe se vai acontecer, nós já nos preocupamos, não é? Já nos ocupamos dela. Então a minha mãe disse: o que mata é a preocupação, porque não tem fé. Então hoje ela aprendeu isso: é, minha filha, agora eu já não me preocupo tanto. Falei: acho bom, entrega para Deus. Né? Não que a gente não vai fazer isso, fica aqui com preguiça, nada disso. Nós vamos trabalhar, mas sabendo que Deus é a vontade dele, né, que se manifesta. Temos que ter essa tranquilidade, essa calma e não nos desesperarmos. Aí continua Kardec de forma extraordinária nessa orientação. A expressão vulgar: a emoção transtornou-lhe o sangue, não é tão destituída do sentido quanto se poderia supor. Ora, que poderia transtornar o sangue senão as disposições morais do espírito? Então, são as disposições morais do espírito é que, conforme ele fala antes aqui, nós não lemos, agiliza o sangue ou que tranquiliza o sangue. São as disposições morais que fazem com que a gente tenha taquicardia, movimente demais o coração, ou que tranquilize o coração. Ainda há pouco eu ouvia com a minha filha na internet uma figura de destaque na sociedade dizendo que morre de medo de avião. E vai no avião o tempo todo balançando as pernas. Ele não fica quieto. Ele já compra 2 poltronas para a pessoa do lado não ficar nervosa. Que ele vai balançando as pernas. Medo, falta de quê? De fé. Então eles: ah, se eu tiver aqui vou morrer, então que eu morra. Mas não fica tranquilo, porque ele acha que vai morrer só no avião. Vai morrer, né? É a falta de fé. Então o medo é falta de fé. O desespero é falta de fé. E o que Kardec nos fala aqui? Pode admitir-se, por conseguinte, ao menos em parte, que o temperamento é determinado pela natureza do espírito. que é a causa e não o efeito. Então, eu tenho um temperamento tranquilo, isto é, efeito da minha tranquilidade espiritual. Eu sou ansiosa, isso é efeito da minha ansiedade espiritual. Daí, ele vai falar mais adiante. Por isso que a medicina quase nunca acerta. Porque a medicina cuida do corpo e não vê o espírito. Nós somos espírito, não somos corpo. Nossos sentimentos, bons ou maus, virtudes e vícios, gerado por nós espíritos. Não é o corpo que produz isto. Então, quando nós vamos ao médico e que a gente fala, doutor, meu fígado está ruim, eu não estou bem, estou com uma dor aqui, vamos fazer chapa. Aí faz chapa, exame e todo tipo de contraste, de coisas, então a máquina vai mostrando. Mas o médico, ele vai ver ali o corpo. O que está acontecendo? Mas o médico não vê a causa daquela dor. Por que que eu estou sentindo essa dor? Foi um trauma físico, um trauma moral? Por que que isso está me doendo? Por que que não está funcionando? Por que que está funcionando demais? Então, ele fala, Kardec, aqui, que a medicina fica a desejar por esse motivo. E que vai ser, segundo Kardec, conforme ele diz, no futuro, que ele fala aqui, né, no futuro, e nós estamos chegando nesse futuro, vai ser um sucesso quando os médicos, quando atender um paciente, ver que está atendendo o espírito. E vai ter o carinho, a disposição, a atenção, ouvir, vai sensibilizar o paciente, vai tocar o seu coração e vai ser tocado pelo seu coração. Quando é que isso vai acontecer, vocês sabem? Ou já está acontecendo? Você já... Ah, tá vendo? Nós íamos dizer, quando é que isso vai acontecer? Já está acontecendo. Porque já há médicos que já sensibilizam isso. A grande maioria, mas essa grande maioria também vai ser tocada, também vai ser desperta, entra naquela percentagem de uma amiga nossa que hospedou na nossa casa com câncer. E eu a levava para a quimioterapia. E ela é esposa de médico, filha médica. Então ela conversava, ela lia muito o problema dela, um câncer de seio. Ela lia muito, pesquisava, comprou livros, muito inteligente. Então ela ali chegava para o médico, ia fazendo as perguntas. E o médico não sabia. Ou respondia evasivamente, né? Porque não sabia, não dava uma resposta. Então ela chegava comigo, quando nós entrávamos no carro, de volta a casa, ela dizia assim: Olegária, esses médicos não sabem nada. Por que ela dizia isto? Porque o que Kardec confirma aqui, porque os médicos não veem o espírito, só veem o corpo. Não sabem o que nós já compreendemos, que todas essas nossas disposições, todas essas nossas tendências são inerentes do espírito. Vem lá do fundo desse espírito que nós trazemos séculos e séculos de experiências positivas e negativas. Dada a nossa ignorância, as experiências negativas, os vícios, as coisas ruins, as tristezas foram maiores até então. De um tempinho para cá é que nós acordamos, despertamos para a nossa realidade de que somos espíritos. E passamos a não viver de ilusão. Caímos na real. Vem o Espiritismo e nos traz para a realidade, nos mostrando o caminho a seguir, como a seguir, quem nós somos, fotografando-nos e dando-nos o perfil de que nós somos. Somos espíritos? Estamos fazendo o que aqui? Estamos fazendo um aprendizado. Para quê? Para o nosso progresso, para a nossa melhoria. E a doutrina dos espíritos nos dá isto. É a mostragem do que nós somos. Daí, os espíritos recomendarem muito estudo, estudo do livro e estudo de nós mesmos, para que a gente saia da ilusão. Eu tive alegria de dar uma aula para 20 jovens sobre a ilusão. E quando nos foi dado o tema, vai falar o que para um jovem sobre ilusão, né? Como é que um jovem, jovenzinho de 13, 16 anos, falar de ilusão? Mas oramos, os amigos espirituais nos intuíram a falar sobre o mito, a parábola da caverna. É uma parábola de 2.300 anos atrás, contada por Platão, o grande filósofo. Há 2.300 anos, Platão falava que o Espiritismo vem falar hoje. Não é à toa que no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, Kardec busca Sócrates e Platão para dizer que a doutrina que eles tanto amaram e tanto divulgaram nada mais é do que os conceitos filosóficos da doutrina espírita. Kardec teve esse cuidado. Então Platão, quando viu o que fizeram com o professor dele, com o mestre dele, que era Sócrates, porque Sócrates dizia: vocês são espíritos, nós estamos aqui para nosso progresso. Todos os vícios são inerentes do espírito, não são do corpo. Tudo isso que nós estamos refletindo aqui, o Sócrates falava, mas as pessoas não aceitavam. Hoje nós já aceitamos. Há 2.300 anos, o que, é que nós fizemos? Aquilo foi batendo tanto em nós e foi tão contrário à nossa vontade que nós pegamos o Sócrates um dia e dissemos: olha, Sócrates, está aqui. Para que você não fale mais, você vai tomar esse suquinho aqui. E preparamos um suco para ele de cicuta. E ele bebeu, morreu. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Maria Olegária, realizada na Casa Espírita Bezerra de Menezes, em Duque de Caxias. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Cooperar com a paz é dever de todos. É interceder junto a Deus para a fraternidade reinar em todos os recantos da Terra. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade na campanha pela paz. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a palestra de Maria Olegária, realizada no dia 18 de setembro de 2011, na Casa Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, 603, bairro Itatiaia, Duque de Caxias. O tema: A Carne é Fraca. Com vocês, a sequência da palestra de Maria Olegária. Então, quando o Platão viu o que fizeram com o mestre dele, ele então começa, tem a dignidade de dizer: eu agora vou divulgar a verdade. E começa a falar. O que fazem com ele? Não matam, mas expulsam ele da Grécia. Então ele é expulso, vai para a Itália, porque não podia mais ficar em Atenas. Nenhum ateniense suportava ver o Platão. Aí ele vai para lá e lá ele escreve um livro. E nesse livro ele coloca essa história, que é a seguinte. Ele diz que havia uma caverna e uma fogueira fora da caverna, que era a luz. Hoje, obviamente, seria uma LED, né? Aquela luzinha LED, vocês conhecem? Dessa mãezinha que ilumina tudo, né? Mas naquela época era caverna, era fogueira. A fogueira fora da caverna e vários seres parados, presos, voltados de costa para a caverna. A fogueira estava lá com a luz e eles aqui. E lá fora, entre a fogueira e a caverna, passavam seres humanos reais. E as pessoas que estavam dentro da caverna sem querer sair, olhavam as sombras projetadas lá no muro. E passavam tempos e tempos achando que aquilo ali era realidade. Um deles tem a vontade, o desejo de ver o que seriam aquelas projeções lá. E sai da caverna, se desata e sai. Essa história é muito parecida com a história de Lázaro. Quando a gente vê a história de Lázaro e o que Jesus deixa de mensagem, é a recordação do mito da caverna de Platão. É linda. Aí ele sai e vai lá para fora e vê a luz e vê as pessoas falando, conversando, agindo, trabalhando, e volta para os seus colegas na escuridão, na caverna, presos naquela ilusão de que aquilo ali era verdade, e diz para eles: olha, há um mundo lá fora de luz, onde as pessoas trabalham, lá é a nossa realidade, não é aqui. Vamos ficar aqui ligados a essa nossa realidade. Aí o que fazem com ele? Pegam ele e matam. Então ele escreve essa história para mostrar a ilusão que nós vivemos, disse que isso aqui é a nossa realidade. Estamos atados a um corpo físico que, como um abafador, abafa os nossos sentidos espirituais. Mas que eles continuam existindo em nós. E estamos aqui para o progresso. Mas existe o mundo espiritual, o verdadeiro, que nos espera lá fora da caverna. Mas nós preferimos, na nossa ignorância, achar que a realidade é dentro da caverna. Na escuridão do mundo, né? Da ignorância. Nós preferimos viver nessa ilusão de acharmos que isto aqui é a realidade. Então, nessa ilusão, nós brigamos pela posse, nós brigamos pelos nossos desejos, nós nos defrontamos com os amigos, com os parentes, por questões assim as mais simples. Desde uma água na geladeira que não foi colocada, né? A gente coloca uma vez, bebem a água, deixa a garrafa vazia, a gente enche de novo. Aí na terceira vez, pá, agora não enche mais não. Agora quem bebeu enche. Desde essas coisinhas assim pequenas, né? Na nossa casa, até as grandes questões. Na ilusão de que isso nos pertence. Nada nos pertence. Estamos aqui com empréstimos de Deus. O corpo, a família, os amigos, a casa, a roupa, o sapato, as bolsas, esmaltes, óculos, relógio, tudo, nada nos pertence. São aquisições que nós temos momentâneas, que nos ajudam no nosso progresso espiritual. Então nós vemos a realidade da doutrina, o que é real, mostrando a nós a nossa realidade, nos lembrando o que nós somos. E nesse esquecimento, nessa ilusão, nós sofremos. Por que sofremos? Porque achamos que aquilo é a realidade. Então um filho, um marido, um amigo que faz alguma coisa que nós não gostamos, nós nos ofendemos, nós nos magoamos, nós adoecemos por ignorar, por vivermos a ilusão. Mas quando caímos na real de que aquele amigo, o marido, o filho não são nossos, são irmãos nossos em Deus e que têm a liberdade de ação, nós vamos cair na realidade e dizer: eu, espírito, para a evolução eterna, o que posso fazer para ajudar o companheiro? E saio em campo para ajudar o companheiro, e não mais para acusá-lo, e não mais para jogar uma pedra, e não mais para criticá-lo. Então vem a doutrina dos espíritos nos lembrando isso. Todos nós, a humanidade, estamos aqui com empréstimos temporário, por algum tempo, conforme nos diz Emmanuel nessa lição aqui do Caminho Verdade e Vida, lembrando lá a passagem de Jesus, quando os discípulos não velaram com ele. Então Emmanuel diz assim: é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que, é muito pouco o número daqueles que, não adormecem no mundo, não adormecem no fundo da caverna, são poucos. Enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhe foi cometida. Todos nós temos uma incumbência de Jesus. Todos temos um trabalho que Jesus conta conosco. Desde aquele que se projeta até o mais simples, a função mais simples do mundo. Todos somos trabalhadores de Jesus. Não é só quem vem à casa espírita, não. Não é só quem é médium, não. Não é só quem faz estudo, não. Todos somos trabalhadores de Jesus. Do outro lado da rua tem uma igreja, são trabalhadores de Jesus. Jesus está contando com eles. Mais adiante tem a prefeitura, são trabalhadores de Jesus, os políticos. Mais adiante a escola, os professores são trabalhadores de Jesus. Aqui adiante tem o hospital, os médicos, enfermeiras, aqueles que limpam o hospital, são trabalhadores de Jesus. Todas essas casas que estão aí, que tem a família, os pais, os filhos, são trabalhadores de Jesus. Mas Emmanuel vem dizendo, são poucos os que não adormecem no mundo, porque nós adormecemos achando que estamos aqui para satisfazer a nossa vontade, para sermos atendidos, e não é. Estamos aqui para servir a exemplo de Jesus, para doar para o nosso companheiro a compreensão, o amor, o entendimento, mesmo que ele faça alguma coisa que não é boa e que não faz para mim. Ninguém faz nada para ninguém, a não ser para si próprio. Se alguém faz alguma coisa para mim de ruim, não fez para mim, fez para ele. A mim, aquilo veio, passou, não me pertence, pertence a ele. Lembrando aquele jargão daquela moça da TV, né? Isto não me pertence, e não me pertence. E o que a pessoa faz de bom para mim, também não é bom para mim, é bom para ela. Veio para mim, passou por mim, mas é conquista dela. Então, tudo que nos fazem de ruim, não temos por que nos magoar. E se entender e ajudar o companheiro. Entristecemos, entristecemos. Ainda hoje líamos sobre a crucificação de Jesus essa passagem. Jesus fica triste, mas entende a todos. Não recrimina ninguém. Quando Judas chega, ele pergunta: a que vieste, amigo? Olha, ele não fala que vieste, é o traidor. Estou sabendo, ele sabia do que Judas já estava fazendo. Estou sabendo o que você está fazendo. O que, que você veio aqui, traidor? Não fala isso. Ele diz, aqui vieste, amigo. E quando vem aquele que vai prendê-lo, que vai botar as correntes, Pedro vai, tira a orelha dele. Jesus imediatamente, com seus poderes, passa a mão, recoloca a orelha e imediatamente cura. E diz, Pedro, daí a tua espada, aquele que mata pela espada, morrerá pela espada. Não dá bronca no Pedro. Ó Pedro, como é que você faz isso? Não, ele só diz, Pedro, embainha a tua espada. Aquele que mata pela espada, morre também pela espada. Então nós vemos em Jesus a compreensão disso que estamos tentando entender. A nossa realidade espiritual. Somos espíritos, estamos aqui por um momento. É uma existência, a vida infinita. Ele fala nessa mesma lição. A vida é a eternidade. A existência da Terra não passa simbolicamente de uma hora. A vida é isso aqui, ó. essa eternidade não acaba, ela vai, ela segue. A existência terrena é uma hora, é isso aqui. E por que a gente se desentender, a gente se desgovernar, se destruir por causa de uma hora quando temos a eternidade? A maravilha da doutrina espírita é essa. Né? Nós perguntávamos aos jovens quinta, vocês não me acham velha? Aí eles ficaram assim, um lá falou, é sim. Eu falei, eu sou mesmo. Mas esse ensinamento que Platão nos deu da caverna tem 2.300 anos, é mais velho que nós. Mas nós não somos velhos. O corpo é que está envelhecendo porque é da natureza, é o ciclo natural. Mas o espírito é eterno. Então vamos buscar aprendizado, alegria. Mas como é que eu posso ser alegre, velha, toda doída, toda desconjuntada? Sorria. Quando a gente sorri, a gente já começa a melhorar. Compreende que a gente já começa a melhorar. Espera, também começa a melhorar. Mas com esse mundo aí, eu não pensei chegar aos 80, ver esse mundo aí. É o mundo que nós construímos. Eu estou com 80. Estou vendo esse mundo. Mas e o que ficou lá para trás que eu favoreci para que esse mundo chegasse onde está? Essa realidade que o Espiritismo nos dá. O compromisso conosco, o mesmo compromisso com o nosso irmão em humanidade. Se estamos vivendo esse momento difícil, nós criamos esse momento difícil em outra oportunidade. Se não foi nesse planeta, foi em outro. Foi em outro planeta, mas criamos esta confusão. Vemos tanta roubalheira, tanta corrupção, tanto desmando. Fizemos o mesmo nas outras existências. Um amigo nosso, espírita, semana passada, perguntou, você não acha que nós fizemos igualzinho o que eles estão fazendo? Eu falei, não. Por quê? Foi porque eu fiz pior. Nós fizemos às vezes pior do que o que eles estão fazendo. E por que recriminar? Alguém teve piedade de nós, orou por nós, nos deu a mão, nos sustentou e nos trouxe ao que nós estamos hoje aqui com conhecimento espírita. É o momento de nós darmos a eles a compreensão, orarmos por ele, eu orar por ele, mas nunca, nós já ouvimos isso de espírita, eu orar por esse corrupto, mas nunca, nós já ouvimos isso dos espíritas. Porque ainda não compreenderam a mensagem de Jesus. Quando nós compreendemos a mensagem de Jesus, nós oramos por eles. Não vamos chamar ele para nossa casa, porque a gente ainda não é Jesus, conforme ele fez com o corrupto do Evangelho, que é o Zaqueu, não é? Ele chamou Zaqueu, era o corrupto. Aliás, no Evangelho está simbolizado todos os vícios morais. E a simbologia, o símbolo da corrupção é o Zaqueu. Zaqueu era corrupto, vendido ao Estado, traía o seu povo. Olha que peça, né? O que faz Jesus? Zaqueu, hoje eu vou estar na sua casa. Aí todos os discípulos, como? O Senhor vai na casa deste homem? Então eu ainda não tenho condição de receber um corrupto na minha casa. Mas eu oro, já tenho entendimento para orar por ele. De compreender a sua fraqueza, o seu vício moral. E de pedir sustento para ele. Cada pensamento nosso, cada um de nós aqui que estamos, fizermos um pensamento, são vibrações que vão acumulando em torno da mente deles e que vai modificando o seu modo de agir. Um belo dia ele vai dizer, mas já não está muito engraçado esse negócio de tirar o dinheiro do povo, não. E passa um outro comportamento. Já não sente alegria em fazer aquilo. O mesmo se dá com o que rouba. O ladrão, que nós chamamos de ladrão comum, quando nós vibramos por ele, vários pensamentos, várias vibrações vão chegando até ele e vai mudando a sua casa mental. Aí um dia, chamam ele para roubar, ele já não vai fazer tão bem a tarefa. Da mesma forma, é aquele que vai viciar os outros no tráfico. Um belo dia, de tanto vibrarmos, ele vai dizer, ah, hoje eu já não estou mais com desejo, né, de ir por esse caminho. E abandona, deixa de ser traficante. Cada um deles vai modificando com as nossas vibrações. E quanto mais responsabilidade, mais compromisso tem esse espírito com Jesus. Cada um deles. Ou vocês acham que Jesus deixa tudo assim? Não. Jesus está tomando conta de tudo. Nós aqui não estamos. Mas Jesus está tomando conta de tudo. E contando conosco na tarefa. Nós somos colaboradores de Jesus. Colaboradores de Deus no Concerto Universal, questão 132. Qual o objetivo da encarnação? E lá no final os espíritos dizem, colaborar no grande concerto do universo. Cada um é um instrumento, desafinado, afinado, não importa. Cada um é um instrumento e que é chamado a tocar, a executar uma música, uma sinfonia no concerto universal. Olha a nossa responsabilidade. 16h, vocês vêm para cá para pegar serviço, hein? Vocês esperavam por essa? Mas é a nossa realidade. Vamos trabalhar. Quando nós falamos, ah, eu estou trabalhando na casa espírita, estou dando passe, estou falando, estou na mediúnica. Sim, mas e o trabalho no campo de Jesus? É isso que ele está contando. Não somente na casa espírita, mas lá fora, na minha casa. Da maneira como eu trato meu marido, da forma que eu falo para ele, que eu o atendo, que eu o sirvo, da forma que eu atendo os meus vizinhos, que eu falo com os meus vizinhos, o meu colega de trabalho, aquela pessoa insuportável, sabe, do trabalho, aquela pessoa chata do trabalho, como eu trato essa pessoa? É isto, Jesus conta conosco, porque nos coloca ali, no nosso caminho, a pessoa difícil. A gente tem uma amiga que fala, só comigo que acontece. Toda pessoa desequilibrada tem para o meu caminho. Eu disse, você acha ruim, por quê? É Jesus contando com você. Ele não bota isso no meu caminho, porque ele sabe que eu não tenho condição. Você tem. Você, mais do que eu, está apropriada para atender essas pessoas. Então é isso, tudo que nos acontece está regido por uma disposição maior, pela vontade de Deus, o comando de Deus. E é para isso que nós estamos aqui, para trabalhar na vinha do Senhor. Jesus conta com cada um de nós. Mas não tenho nada, eu não tenho dinheiro, não tenho cultura, eu não tenho conhecimento. Mas você sabe olhar para a pessoa, não sabe? Com carinho? Você sabe se dirigir a pessoa com carinho? Olha aí, o instrumento de trabalho, a ferramenta. E é isto, né? O carinho, o amor que tanto está faltando na nossa vida. A benevolência, o atendimento com fraternidade que tanto está faltando na nossa vida. Que saudade, né, daquele tempo em que a gente falava um com o outro tão tranquilo, com tanto amor, com tanto carinho, não é? Então, podemos fazer isso voltar. Há uma semana atrás, em Feira da Conquista, encerrando uma semana espírita, Dr. Bezerra dá uma mensagem falando isso. O homem, perdido na sua ignorância, na sua ilusão, esqueceu do carinho, do atendimento fraterno, da fraternidade. Mas ele vai ficar tão ressequido em seu coração que ele vai voltar a sentir falta do sorriso espontâneo, da palavra simples, do carinho aconchegante, dos momentos de convívio. O homem vai sentir falta disso e vai voltar àquela simplicidade que ele se afastou. Ele vai voltar a viver momentos de aconchego que ele não tem mais, por causa da televisão, por causa do computador, por causa das maravilhas do mundo, da tecnologia, mas principalmente pela ilusão que ele vem. vive a ilusão de que isto aqui é uma maravilha, vive a ilusão de que o computador é tudo, vive a ilusão de que o instrumento, a máquina é maravilhosa. É ilusão que nós vivemos no momento. Mas Bezerra disse isso há uma semana. Vamos voltar a esse tempo em que vamos buscar na simplicidade a alegria de viver. Conforme tudo é simples no Evangelho de Jesus, conforme tudo deve ser simples na nossa vida, o comportamento, a vestimenta, a aparência, a nossa casa, tudo simples, sem buscar complicação, para que a gente realmente possa viver o lado verdadeiro nosso, que é o lado do Espírito. Somos Espíritos. Numa existência agora, no ano 2011, mas a eternidade, esse é o nosso destino, a eternidade, para sempre. Agradeçamos a Jesus e, como nos diz Bezerra de Menezes nessa mensagem, que saibamos a honra que Jesus nos dá de estarmos nesse momento encarnado. É uma honra, ele fala na mensagem. Estejamos honrados de estarmos neste momento para ajudar, o compromisso de colaborar para um mundo melhor. Então, que realmente nós possamos ter essa certeza. Somos honrados de estarmos aqui em 2011, nesse momento em que o mundo passa por toda essa conturbação necessária para que a gente acorde para a nossa realidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Apresentamos a palestra de Maria Olegária, realizada no dia 18 de setembro de 2011, na Casa Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, 603, bairro Itatiaia, Duque de Caxias. O tema: A Carne é Fraca. A Rádio Rio de Janeiro apresentou, na Tribuna Espírita,